2581 para o táxi, chame torre 1895, ajuste 905. 2895. Táxi, boa noite, 67, 112, Goiânia, 240. Táxi, ponto 1, espera do hotel, 0251. Passará 254. Série 2, Oxeri 0, solo 55, direita, solo 201. 218, direita, 2230. 2, Salvador, boa tarde, tá 3804, final, baixar travado. Falarei pro estalígio, tá 3804. 3204. Vento 1,50 graus, 069, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, 10, 3804. Salvador, Oscar, retornando. 2230 Alfa, quilo, faz 3. 0 graus, 059. 1, 2, 1, 1, frequência solo. 319. Torre, bom dia, 867, ponte 010, visual, contrato na curva. 1, 8, 67, pode ser depois na curva final, ali mantém, 0. Pode ser depois, ali mantém, 10, boa noite, 67. Sal, do reboque. Cliente. Solo, passageiro 2230, livrou, boa tarde. Cliente, mantenha a posição 0581. Quatro, solo 58, direito, solo 2191. 3804, táxi via Alfa, reporte em Chagileiro. Alfa, reporte em Chagileiro, 3804. Boa tarde, 3804, informação fixa, Fortaleza, 350, autorização. 2771, no ponto ideal, autorizado, descida até o 050, vou oitar. Ok, aguardo para pushback do treinamento 3209. Próxima, Juliette, da 3804, após o início da aeronave, o táxi da aeronave da Azul, com a logomarca Trip, autorizado ingresso Juliette, portão 4. Ok, após a aeronave no pátio, Juliette, ingresso 04, avisou a família 3. Paxo 4089, com 83 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Galeão. 4089, livre táxi, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 895, 1015. 895, 1015. Ufa 02581, no vento 130 grau 089, autorizado a decolar, que no zero. Decolagem 581, decolo 01, controle da 0.8. 208, credo. Aumenta a chamada. Camara para o táxi, 3.2, tudo bem. Azul, 4.089, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0. 0, via saída boca. 310, via saída boca 2, 581. Salvador Natal 410 via Opera Zulu 10, decola pista no 7, curva esquerda, saída Pouca, transição Zipá, controle 120.8, transponder 5060, Papa Romeo Mike Fox XZ. Na Aerostar, com quanto a bordo? Chemetou em 1.1895 para acionamento e decolagem, um ajuste 10.15, Mike Fox X-Ray. 08. Aerostar, Cinco na via chegada, bom que desce para 4.010, a gente precisa. Azul 4089, faça 1.200. 4089, voa da El, 4340. Voa da El, conferência pode valer, Zé? Pesado, Lilo. Meia da Azul. Gol 1867, chama Recife, no 288, alterno 353, 1867. 288353, boa noite, 1867. Serra Eco Hotel. Observado mantendo no 1310, reporta 10 milhas fora do Serra Eco Hotel. Azul 2771, desvio direito a 10 graus, informações. Direito 10 graus, seguinte, após Vaduna, 2000 pés, autorizado LS 1015. Após Duna, 2000 pés, LS 1015. Última aí, que Juliette, quando eu informo estimado para pouso. Autorizado a linha de colapso, turno 0, ventou no 70 graus, 089. Autorizado a linha de colapso, turno 0, 73, 86. Responda. Ciente, 0146 acionado, chama 10 milhas fora. Estimado 1750, só eu não aguardo. Confira sua posição agora, ou reflete meu? Copiado. Doce no meio, decolou 08, controle indo a 0, decimal 8. 08, Andrei, 2 no meio, boa. Autorizado táxi. O Mike e Fox XV, autorizado táxi. Faz uma espera da 17, confirma a autonomia. Direto Frax? Após 2000, autorizado direto Cogbo. Cogbo. Salvador, Paulo Afonso, 1150, Via Zulu 9, Frotin, direto, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída lotar, controle 120, décima 8, transponder 5061, 278. 150, fala fonte. Lotar, vai decolar da 1-0, curva esquerda, 108, controle, 5061, transponder 1-2-7-2. 4-5, alterna 1-2-6-8-5. 2545 2545. Gregor, mas só tem a ponte nova, mais direto com o meu. Fecha o meu. Vai circular sobre todo o setor aqui, mais direto com o meu. Azul 2771, passando a duna, estabilizando o curso. Completa a final, chama a torre 1895. Completa 1895. Azul 2771. Azul 2771, continua a aproximação, chamar o vista livre. Faltaremos uma milha para o zero. Azul 2771, cheque trem de pouso, vento 180 graus, 109, autorizado pouso. Baixou, travou, autorizado pouso, pista 10. Confirma o vento? Costa na Lima, Alfa Tantan. Três, dois, um, meia, posso passar Cogbu, autorizado, vá à posição a Buco. Cogbu, direto a Buco, tá? 3-2 no meia. Papai Uniforme Serra Ecotel, tá 10 milhas, autoriza a proa da rotatória. Autorizado rotatória, o Serra Ecotel. Rotatória, Ecotel. Gente, Mike Romeu Alfa, faz o cheque do equipamento, não tá recebendo ainda? O transfere 1-1-8-9-5, Lima Mike na Quebec, mantém a posição e chame torre 1-1-8-9-5. Mike Romeo Alfa, não estou recebendo ainda, mantém 500 pés, chama 5 milhas fora. Fox J, que sou aí, meto 180 graus, 08, mais autorizado, está colado, com licença. Tango, mantém a posição na Quebec. Zuno 44, mantenha a via chegada a mar e desce até o 050. Uno, solos no meio, direita solos, desce na cima 1. Uno. Direita 1-2-1-1, azul 2-7-7-1. O Mike, Fox Trotex aí, decolou Zuno meio, controle 2-0-2-0-8. 2-0-8, até já, obrigado, amigo. Solo, direção do litoral. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Mike Fox X-Ray, coluna 17, curvou à esquerda na Pucasibar. 9410, Mike Fox Trot X-Ray. Perfeito, 410 conforme. SG 4000, gol 1255. S2000 faz autorizado LS 1015, 1255. LS 1015, boa tarde, autorizado 255. 3216, chama Recife no 2545, alterno no 2685, 3216. Recife no 2545, 2085, bom trabalho. Bom, bom. Guardião chama a torre 5295. 5295, Mike Romeu Alfa, prossegue de qualquer cor? Tá, setor 9, é para onde marca. Positivo. Chama agora a torre 5295, mantém 500 pés. 295, chama a torre 5295. Reportará no solo controlado, partido grau, é Guardião 01. Sou eu, papapá, Mike Romeu Alfa. 295, hotel. Acho que eu tenho uma posição aproximada, a distância cabeceira no site, que você? Tá 4 milhas da cabeceira no site, tá exatamente outra vez da rotatória. 500, 500 pés, confirma? 500, 700. Gente, a conta solo controlado, o Michael Melvin. Controlado, ele vai acotar na alfa. Torre Salvador, boa tarde, é o Papai Uniforme, Serra Ecotel. Papai Uniforme, Serra Ecotel, confirmando a intenção de pouso no site? 1-7, afirmo. Toma um tráfego aproximadamente 3 milhas, 12 horas, 500 pés prosseguindo o pouso na RMAP, fica 3 milhas de cabeceira no 7, na final da 1-7. Mantenha 1 mil pés, autorizado final no 7, reporta sobre a RMAP, se é com o hotel. Ciente, reportará sobre a RMAP, se é com o hotel. O Michael Melo, só para informação, tem um tráfego prosseguindo 1 mil pés, ultra leve. Dá 2 milhas de ingressação no SED. 9 horas, se inscreve. Reporta o visual comigo. Reporta o Michael Melo. Já tá na condição final da imagem. Gente, reporta o solo controlado. Controlado, essa caralho. 0 na curta final. Vento 190 graus, 08 nós. Reporta o solo controlado, guardião 01. Tá. Solo, é o azul 2788. Alença, o tipo de equipamento? Guardião 01, está com o sol, está com o transporte. Confirma? O Sierra, Papá, Juliette, aguarde o transporte. Guardião 01. Romeu, Sierra, Papa Juliette, quanto você pessoa o plano de voo? Sierra Cortel, tem um tráfego Boeing final de 6 milhas, passa sub 360 pela direita, reporta interceptando final no 7. Sierra Cortel, ciente, 360 pela esquerda, ou pela direita? Pela direita, sim. Direita 360. Boa tarde, Golno 255, Serra, Machado, travado. Golno 255, boa tarde, tráfego avistado. Sim, livre pouso, pista 10, com vento 180 graus, 079. Vento 2. Golno 255, informa ultra leve, mantendo 1.000 pés à esquerda do eixo de aproximação da 10, 3 milhas, não interfere com seu pouso. Vento 2. Na minha 141, aceno identificação, a via chega da Bonf, desço para 4.000 pés, QNH 1.095. 4.000, 1.095, é 1.014. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray. Chame Recife, 2545. Recife, 12545. Obrigado, até a volta. Papai de forma, Sierra Equator, autorizado pouso, pistão no 7, vento 180 graus, 089. Ciente, livre pouso no 7, está autorizado após o pouso, backtrack, parte da mata. Uno 255, solo aos 23, direita, solo 121, decimal 1. 21, obrigado. Quanto pode ser que da BG, considerando o estado, está zona individual? Afirmativo, está 3144, livre, descida para 2.000 pés, informa o tráfego de um helicóptero próximo à duna, mantendo 700 pés, não interfere na sua aproximação. Livre, descida para 2.000 pés, tem que ser da 3.4. Logo 1255, livre, descida. É o gol 1255, senhorita. Livrou na sua escuta. 1255, Alfa Juliette, reportante da Juliette. Alfa Juliette vai reportar da Juliette, 1255. 2788 na escuta. Só na escuta, proceda. 2788, informo que a sua saída será Momo Transição Fiat, ok? Momo, só repete a transição positiva. Transição Fruti, Foxtrot, Romeu, Oscar, Tango, Índia. E Matinho. Como Fruti. Muito obrigado, já te chamo por cá. Sim. 45 autonomia. A nossa alternativa é material para esse espaço. 372, confirma somente a alternativa. CO. Sim. A CO, Sierra Bravo, Mike Oscar. Gente, autorizado até a entrada do Pátio 3, quando lá, reposta. A entrada do Pátio 3 é informal, 272. Ingresso de Juliette para o gate 02. Inglês, é o 752, então, o 255. Seria melhor, então, dar prioridade ao azul? Tá, tá mais rápido aqui, pode, nós podemos esperar. 2788, prossiga o táxi via parte 1 no Índia, ponto de paratão em 1 na noite, destino 958 metro 1015. Bom voo. Muito obrigado, estamos agilizando aqui, obrigado ao colega da Gol. Bom descanso. Rápido. Pro 255, após a passagem da Terra, ingresso via Juliette, irá se pela sua Brasil. Juliette, posição 2, obrigado. Torre Saudade, da 3144, baixa a gravata. Um no 44, boa tarde. Tráfego já avistado, tem livre pouso pistão no zero, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 1 no zero, 161-41, desça para 2000, bem, que é legal, na 015, autorizado sinal de procedimento ILS, informe estabilizar. Para 2000, Papai Juliette, para a gente aqui, Papai Juliette, vestida a critério, reporte 4.500 pés. Critério, quando era passar 4.500, já, Papai Juliette, obrigado. Clareza 2230, informação Vitor em curso, copia? Negativo. Autorizado, Vitória da Conquista, noite 0, decolada 1-0, com a primeira curva direita na saída, arbora elétrica. Peso, correção, após a anexa Oplore, conforme rota. Transponder 5106, controle em 120, destino a 8. Autorizado 180 para a Serra da Rovia, telefonando da 10, no perfil da bota, na sua LF, após o plot, após o contato lá. 5106 no transponder e o controle após 1208, autorizando 230. 2230, cotejamento correto, na porta, pronto para o pushback acionamento. Gostaria, muito obrigado. Vamos tomar 2340. 88, autorizada a decolagem pista 10, vento 1, 80 graus, 08 nós. Zero, decolagem 0, ajuda aí, 7. 788, decolado aos 33, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, boa. Sol Salvador, azul 10788. Do 2788, contato radar, sul para nível 150, saída MOMO. 150 na saída MOMO, do 2788. Patrulha, o azul 2788, só para informação, não cumpre a restrição 15 milhas acima do 110. Entendi, está livre da restrição. Livre da restrição 2788, graças. Serra Papai Juliette, não há tráfego a reportar no setor, tem frequência livre. Gerentina, informa em freio 3144. Gente, 3144, muito bem. Gente, XM6141, completa a aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa. Salvador, muito boa tarde, XM6141, no localizador 10. Caminhão 141, boa tarde, continua a aproximação, reporta o marcador externo, visual com campo. A visual com campo, reportará bloqueando externo, 6141. Salvador, boa tarde, 6315 da Sanef, informação Vita. Sanef 6315, acende identificação via MAN, desça para nível 050. 050, via MAN. 19964, acendo identificação, desça para nível 050, chega da Mari. 1964, autorizado o TAP e confirme a velocidade. Quem está livre é o número 1. O 2788 pode proar a posição Froti? Ativo Froti, azul 2788, mantenha a saída, aguarde a autorização de recife. Mantendo a saída, o 2788. Scanner 6315 e faz velocidade. 270. Separador 250 nós, é o número 2 na aproximação, o Scanner 6315. Azul 41116, acende identificação via chegada mar e desça para nível 060, velocidade 2509. Via mar, não negativo, confirma o estimado para sua notificação. Tentei verificar aqui no sistema. 01 a bordo no pátio 5, aguarda um minuto, iremos entrar em contato com a nossa sala IS, ok? Fala, China 6141, nos fala. 6141, boa tarde, taxi TVA, Alfa Juliette até o gate 016. Alfa Juliette até o 06, China 6141. Scanner 6320, aciona identificação, via chegada Mari, desce para nível 070-2509. 2509, desce para 070, desce para Mari, 6320. O 964, para interceptar o localizador direita 060, informe quanto estabilizado. 060, estabilizado, pode ser para 2000 direto? autorizado 2000 pés, NH1 014. Ok, 060 2014, gol 1964. Aeroporto 1 escuta. Azul 41, o nome é o número 3 para aproximação, inicie redução para 229. Podemos passar a Mário, não está reduzindo o número 1, para o passeio da manhã? Tá, tio. Obrigado. Autorizado Feira de Santana, o nome é o PENS, decolada 35, comprou a Noroeste, após rota direta, transponder 0145, do controle em 120.8. É, o hotel livre acionamento para o táxi se chama Torre 1, no 8.95, altímetro 1014, bom voo. Hotel Livre Acionais, chame pronto para o táxi. Voo 964, informa helicóptero na posição de 12 horas, 14 milhas, mantendo 800 pés, não interfere na aproximação. Positivo, 964. Voo 964, informa velocidade. Agora 240. Canal 6315, reduza para 229. 229, boa tarde. Voo 2008, acione identificação via chegada mar, desça para nível de voo 080, velocidade 2509. Nós viemos para a área, 0-0, com 150, boa, 0-0. Azul 4-1, 1-6, declaração para sequenciamento, esquerda 0-2-5, limite ao localizador. Esquerda para 0-2-5. O Xaner 6315, vetor para sequenciamento, direita proa 150, limite dessa proa, radial 260 de Salvador. Direita 150, limite a 260 de Salvador, se quiser reduz a 780. Mantenha a direita 150, aguarde o vetor para o lote do Xaner 6315. É. Serra Cotel, autorizada a decolagem, pista 35, vento 170 graus, meia dúzia de nós. 0506-305. Ente reautorizada, descer para 3.000 pés. 3.500. Uniforme Serra Copel, decolado aos 4.6. Chama agora o controle 120.8, tem um bom voo. 1208, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa tarde, é o Papai Uniforme Serra, Ecotel. Serra Copel, mantenha esse visual 1.000 pés, reporte 29. 1.000 pés, reporta da saída do CTR. Deixa na 6315, agora autorizado descida para 2.000 pés, com redução 1809. Para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 080, informe estabilizado. Esquerda 080, reposará estabilizado, desce para 2.000. Aí, a 3.95. Fala para o 2230, está pronto, o taxa 63 no bordo, 4h40, alternando o Salvador. Ouviu somente para ouvir? 63. Site TV Apache 1 no Índia, com a espera 2.9.5, altimetro 1014, bom voo. Apache 1 no Índia, 2.9.5, 2.3.0, obrigado, vamos para o lado. 2.7.8.8, chame Recife, 2.5.4.5, alterno 2.6.8.5. 2.7.8.1.2.5.4.5, 2.6.8.5, confere. Afirmativo. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Azul 4116, vetor para interceptar o localizador, direita 060, informe estabilizado. 060, autorizado, localizador, informará. Azul 4116, inicie redução 1909, informe que vai seguir tráfego em posição de 1 hora, 9 milhas e meia, cruzando 3.500 para 2.000 pés, 1.90 de ground speed, airport 320. Estabilizado, Goro 964. 964, complete chame a torre 6320, reautorizado, descida para nível 050. 050, 6320. Ou 2008, reduz a velocidade para 2009. Tráfego 12 horas, 6 milhas e meia, cruzando 080 para o 050, após 318. Ok, reduzindo 200 ou 2008. Azul 4196, cumpriu a instrução de redução e tráfego? Já reduzindo, 4116, reautorizado, 2.000 pés. 2.000 pés, 4116, tudo. Será 6315, complete aproximação, chame a torre 118.95. 1.8.9.5. 2008, reautorizado, descida para o nível 070. Detoração para sequenciamento, esquerda 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao localizador, descendo até o 070, 2008. Margem de vida, aeronave final da pista 1.0. Guardião 01, prossiga até a órbita, aguardando para a decolagem com o ProAtur. 1.964, vento 1.70 graus, 079, autorizado pouso, pista 1.0. Leve pouso do 1.964 na 10. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2.230, sempre para a aeronave final, está pronto, boa tarde. Gente, passarinho do 2230, mantém o ponto de espera. Guardian 01 confirmando, vai manter a vertical do farol de Itapuã, é isso? Assim, bom, a vertical do farol. Gente. Serra Eco Hotel, quando possível, informe seu estimado para pouso. O Serra Eco Hotel estima o pouso ao zono 715. Obrigado. 063, controle em 120, decimal 8. Voo 2008, reautorizado de fila para 3.000 pés, QNH 1014. 3.000 pés, um ajuste no 0.14, voo 2008. 10, saída da EU, Lisa Montiva, 5063 de transponder e 120.8, a frequência do controle, 3205. 3805, entendimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Chamada quando pronto no 04. Usado, decolagem com proa sua, tenta esteira e turbulência, o vento 170 graus, com meia dúzia de nós, guardião. Autorizado, decolagem, proa sua, retaguarda do tráfego, tenta esteira, guardião 01. Chamei a completa aproximação, chamei a torre 1895. 1895, torre 41, nomei, obrigado, boa tarde. Boa. Chamei 6320, informe que vai seguir tráfego numa posição de 12 horas, 7 milhas e meia, cruzando 4.500 para 2.000 pés, 190 de grau de speed, 1 Embraer, 190. Azul 41, 1 continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda pista livre. Continua, 4196. Voo 1964, solo 53, direita, solo 121, decimal 1. 2119964. Do farol de Itapuã na escuta da torre. Alterar o farol de Itapuã na escuta da torre, guardião 01. Esteve alfa, guarda aqui da Juliette. Alfa vai rebotar aqui da Juliette, 964. Zero. Não interfere com o seu pouso, o vento 180 graus com 07 nós, livre pouso, pista no zero, o Oxan é 63 e no 5. Livre pouso, 63 e no 5. Copia, da senhora Vitor. Comenda, senhora Vitor, copia. Sente, 1256, autorizado Natal, decola... Correção nível autorizado é 410, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Pucca, transição Zipar. Torpedo 10 é a primeira via, após conforme rota, transponder 5145, controle em 120, decimal 1. 7410, rota do Pucca, decolando a 10 com curva esquerda no perfil da...